Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras repousantes eu vou, minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Seu encontro mil abismos nos caminhos eu vou. Segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida. Esperança caminhando eu vou, minha vida está sempre em suas mãos, e na casa do Senhor eu irei. E este canto para sempre irei cantar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida. meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, meu Deus, eu creio, adoro, adoro, espero, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Dai-me, Senhor, verdadeiro coração adorador a Jesus Cristo Eucarístico, toda honra, toda glória e louvor. Dai-me, Senhor, você sacramentado. Uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Nenhum mal irá resistir, os mares irão se abrir, quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Seu orar, seu clamar, as muralhas

somente para amar, só para amar. Uma das mais lindas vozes está ele, Thiago. Vamos lá. Deus quem fez você, foi Deus quem fez o amor, fez nascer a eternidade num momento de carinho, fez até o anonimato dos afetos escondidos e a saudade dos amores que já foram destruídos. Foi Deus. Foi Deus quem fez o vento que sopra os teus cabelos. Foi Deus quem fez o orvalho que molha o teu olhar, teu olhar. Foi Deus quem fez as noites e o violão plangente. Foi Deus quem fez a gente somente para amar, só. Você pense que é a pessoa errada, que tudo que viveram já não vale nada. Não é assim. Quem que mesmo amando nunca magoou? A joia lapidada é a que tem mais valor. Dê uma chance pro amor. E acredite, é esse o remédio pra curar a dor. Quem ama supera, quem perdoa supera. O amor supera e te espera, sim. Quem ama supera, quem perdoa supera. O amor supera e te espera. Não é assim. Quem que mesmo amando nunca magoou? A joia lapidada é a que mais valor. Dê uma chance pro amor. E acredite, é esse o remédio pra curar a dor. Quem ama supera, quem perdoa supera. O amor supera e te espera, sim. Quem ama supera, quem perdoa supera. O amor supera e te espera. Existem tantas coisas, coisas lindas pra lembrar. São dessas memórias que vão se reencontrar. Coisas lindas pra lembrar que vão se reencontrar. E amar. coisas lindas pra derramar minha vida, seja no pranto, na prece ou louvor, restaurar minhas forças, vencer os meus medos, fortalecer minha fé pra longa jornada. Em Deus espero um milagre, me aproprio da graça, Senhor, tomo posse da cura, não vou desistir, com fé vou esperar. Em Deus espero um milagre, me aproprio da graça, Senhor, tomo posse da cura, eu sei que em Deus a minha hora vai chegar. Da tua presença é o que conforta minha alma, Senhor. Revelar meus segredos, sejam de angústia, de mágoa ou dor, repensar meus valores, corrigir os meus erros, escrever minha história, lutar por um recomeço. Em Deus espero um milagre, me aproprio da graça, Senhor, tomo posse da cura, não vou desistir, com fé vou esperar. Em Deus espero um milagre, me aproprio da graça, Senhor, tomo posse da cura, eu sei que em Deus a minha hora vai chegar. Tomo posse da cura, não vou desistir, com fé vou esperar. Em Deus espero um milagre, me aproprio da graça, Senhor, tomo posse da cura, eu sei que em Deus a minha hora vai chegar. Te agradecer de todos os dias a gente poder conversar, Senhor. Às vezes me ponho a chorar, Só tu és a força que anima o meu caminhar. Eu quero te dizer agora que eu já vou. A sofrer e sei pela fé que pedes a todos amar, Senhor. O mundo precisa entender que só com amor a justiça sobreviverá. Vision Sotarelli, 0800-603-5363. ZYM 289, 99.5, Curitiba. ZYT 992, 103.1, Lapa. Rádio Evangelizar. Caríssimos, a liturgia de hoje nos conduz à redescoberta da fé como resposta ativa ao ressuscitado e da Eucaristia como alimento que permanece para a vida eterna. Iniciemos esta celebração rezando pelos nossos falecidos. Cantemos. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, é o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia. Imolado por nós, aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia. O Cristo Senhor ressuscitou, a nossa esperança realizou. Vencida a morte para sempre, triunfa a vida eternamente. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia. Imolado por nós, aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos ao Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. Aqueles que sempre estão aqui, aos nossos dizimistas, esta é a semana do dízimo. Saúdo a você que nos acompanha pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, aplicativos, YouTube Padre Manzotti. Nós temos a alegria de receber conosco o Padre Gabriel. Queira se apresentar, e ele estava a me contar sobre como ele participava nesta celebração. Por favor. Eu sou o Padre Gabriel Natan, da Diocese de Blumenau, Santa Catarina. Sou padre há 2 anos e 3 meses. E eu participava das celebrações eucarísticas, normalmente nas minhas férias. Fazia passagem por Curitiba e vinha aqui no santuário, sempre na parte da manhã. E eu sempre rezava que Deus ele me desse a graça de um dia poder concelebrar aqui no santuário. Eis chegado o dia, então agradeço muito a acolhida. É uma alegria estar aqui agora também como padre para participar deste momento. Uma calorosa salva de palmas. Bem-vindo, irmão. Padre Gabriel Natan Gomes Ferreira, de Blumenau. Nossa saudação a Dom Rafael Biernaschi, bispo diocesano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo com o Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja em nós que uniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje nos coloca que Jesus é muito claro e ele não se ilude. As pessoas que o procuravam não o faziam porque queriam comer da palavra, comer do pão eucarístico, mas procuravam para matar a fome física. E Jesus nos alerta que devemos antes procurar do pão que nos leva à vida eterna. Pelas vezes que somos imediatistas nas nossas buscas, peçamos o perdão cantando. Senhor, tem de piedade de nós, pois pecamos contra vós. Cristo, tem de piedade de nós, pois pecamos contra vós. Senhor, tem de piedade de nós, pecamos contra vós, mas confiamos em vossa misericórdia. Nos arrependemos e nos entregamos ao vosso infinito amor. Mas confiamos em vossa misericórdia, nos apresentemos e nos entregamos ao vosso infinito amor. Deus, cheio de misericórdia e compaixão, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Coloquemos os nomes dos nossos falecidos hoje. Rezo na intenção do encontro dos bispos, em ação de graças pelo nascimento de Lívia Valentina da Lima Rocha. Hoje no programa Experiência de Deus foi bastante doloroso ouvir a partilha de uma mãe grávida, ligou do hospital de Recife, estamos acompanhando o canal aberto, e ela grávida com um filho, Matias, 1 ano e 4 meses, desenganado dos médicos, em profundo sofrimento. Rezo pela Edilza, rezo pela criança no ventre Maitê, pelo pai Jairo, e de modo muito especial por esse anjinho que está num leito de hospital, Matias. Também rezo pelos nossos associados. Citando estes, lembro todos: Adriane Aparecida Neves, Marcos Cauane Souza Mariano, Márcia Maria Correia, de Santos do Monte, e também pela dona Ruth, que veio de Prudentópolis fazer uma doação do livro Ouro como parte de uma promessa, pela toda a família. Concedei-nos, Senhor Todo-Poderoso, que despojando-nos do homem velho com suas tendências, vivamos em comunhão com Jesus Cristo, de cuja natureza nos fizestes participantes pelos sacramentos pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Acompanhamos agora a liturgia da palavra. E eu lembro a você que as leituras do dia você acompanha no aplicativo da obra Evangelizar é Preciso. O aplicativo é gratuito e pode ser baixado na sua loja de aplicativos. Ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com cinerenses e alexandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão, porém não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns indivíduos que disseram: ouvimos este homem dizendo blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Desse modo, incitaram o povo, os anciãos e os doutores da lei, que prenderam Estevão e o conduziram ao Sinédrio. Aí apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. E nós o ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir este lugar e ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no Sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje o responsório é o Salmo 118 e a antífona é: feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Todos. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Salmodiemos. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Que os poderosos reunidos me condenem. O que me importa é o vosso julgamento. Minha alegria é a vossa aliança. Meus conselheiros são os vossos mandamentos. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Eu vos narrei a minha sorte e me atendestes. Ensinai-me, ó Senhor, vossa vontade. Fazei-me conhecer vossos caminhos, e então meditarei vossos prodígios. Feliz na lei do Senhor Deus, vai progredindo. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente. Escolhi seguir a trilha da verdade. Diante de mim eu coloquei vossos preceitos. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Aclamemos ao Santo Evangelho cantando. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas em Tiberíades, perto do lugar onde tinha comido pão, depois que o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? E Jesus respondeu: em verdade vos digo, estáis me procurando porque viste sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A fé não é ausência da dor, cantemos. A fé não é ausência da dor, é saber onde ancorar. em meio à tempestade. Em Deus, minha fé, minha fé, minha fé é inabalável. Minha fé, minha fé em Deus é inabalável. Mais uma vez, a fé não é a ausência da dor. A fé não é a ausência da dor. É saber te ancorar mesmo em meio à tempestade. Em Deus, minha fé, minha fé, minha fé é inabalável. Minha fé, minha fé em Deus é inabalável. Ter fé não é querer a ausência da dor. Às vezes nós pensamos isso. Se eu tiver fé, eu estarei blindado, protegido da dor, do sofrimento, das dificuldades, das penúrias. E na verdade essa música vem dizer, inspirado no livro, é uma inspiração do livro Inabalável, com fé a tempestade vai passar, é que nós tenhamos a certeza que ter fé é passar pela dor, mas de uma forma diferente. Ter fé é saber que depois da tempestade vem a bonança, depois da cruz vem a vitória. É nós passarmos por toda a nossa vida com essa fé inabalável em Deus. E na verdade, não é só uma afirmação, é um clamor. Dai-me, Senhor, uma fé inabalável em Deus. Repita comigo. Dai-me, Senhor, uma fé inabalável em Deus. Queridos irmãos, irmãs, que alegria, caro irmão sacerdote, como você partilhava, Padre Gabriel, de Blumenau, que vinha aqui nas férias, sentava no banco, participava da missa e tinha um desejo, acabou de dizer isso no início, de um dia vir celebrar, concelebrar. É uma alegria imensa e é um testemunho vocacional que mais jovens, como você, 2 anos e meio, né, você disse, possam se sentir estimulados a serem sacerdotes, a serem padres. Às vezes a gente não percebe, mas aqui no meio, ou pela televisão, pelo rádio, acaba sendo um apelo vocacional que é possível ser padre e que é gratificante, apesar de não ter as certezas absolutas de tudo, mas é na fé inabalável que a gente segue o caminho sacerdotal. Seja sempre bem-vindo. Hoje, o Evangelho, ele é uma consequência do que foi proclamado semana passada. Semana passada, se não me falha a memória, na sexta-feira, a multiplicação dos pães. Quando Jesus tomou e olhou para o povo, e depois de eles estarem muito tempo a sós num lugar deserto, um lugar ermo nesse sentido, Jesus se preocupa com a fome e diz: nós não podemos mandá-los embora sem comer. Perto daqui não tem cidade próxima, não tem cantina, não tem padaria. É preciso, porque senão eles vão desmaiar pelo caminho. Inusitadamente, Jesus é abordado dizendo: como que nós vamos dar de comer a tanta gente? Só quero lembrar que Jesus disse: o que tendes aí? Nós temos 5 pães e 2 peixes. E Jesus abençoou, distribuiu pelas mãos dos apóstolos, todos comeram, aproximadamente 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças, e ainda sobraram 12 cestos. É muito simbólico, é real. A multiplicação dos pães aconteceu. Mas ter narrado 12 cestos significa as 12 tribos de Judá, significa as 12 apóstolos, significa a humanidade pode ser saciada na fome se todos partilharem. Repito, a multiplicação dos pães aconteceu. Porém, desde lá, nós aprendemos algo. Isso é a mais pura verdade. Não falta comida na humanidade. Se existe gente passando fome, é porque muitos têm armazenado demais. Não em comida, estocado em terras, estocado em cartão de crédito, estocado para si próprio desmerecidamente. Essa é a mensagem. Se cada um colocasse os seus 5 pães e 2 peixes, parece pouco, mas se isso acontecesse, não existiria fome. É a mais pura verdade. Por isso aquele gesto, às vezes temos lá um cesto de trazer 1 quilo de alimento, seja no santuário, seja na sua paróquia, são 5 pães e 2 peixes. Hoje está vazio. Às vezes aparece. Mas para pensar. Se cada um partilhasse, teria fome? Não. Por isso, tem essa mensagem, uma segunda mensagem. A multiplicação dos pães é a prefiguração, é uma pré-imagem, é um pré-anúncio do que Jesus faria. Se ele foi capaz de matar a fome física de tantas pessoas, quanto mais ele mataria a fome de Deus que temos dentro de nós. É uma pré-imagem da Eucaristia. É uma pré-imagem daquilo que Jesus daqui a pouco falará. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. E na ceia do Senhor, todos são convidados, ninguém é excluído. Todos têm Eucaristia, e aqui a palavra Eucaristia quer dizer, Cristo veio para todos, tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Hoje, o Evangelho começa bastante dinâmico, e às vezes a gente fica se perguntando, nossa, mas Jesus não para, é verdade. O Evangelho começa falando que Jesus estava de um lado, e o evangelista diz, depois que saciou 5 mil homens, andou pelo mar, que foi a tempestade acalmada, foi para um lugar, os discípulos, a multidão foi, ele não estava, depois voltou para Cafarnaum. Isso tem um objetivo, mostrar Jesus itinerante, Jesus sempre nessa atitude de evangelizar, Jesus sempre inquieto, e eu diria, entre aspas, com uma certa pressa de anunciar o reino. Então isso também deve ser para nós um questionamento e uma mensagem. Não podemos nos acomodar. É verdade que às vezes nós preferimos viver no conforto das nossas vidas. E a rotina dá esse certo conforto. A rotina de Jesus era muito diferente da nossa. Cada dia, ou mesmo num dia, em vários lugares. Para quê? Pressa pela pressa? Não, a necessidade de anunciar o reino. Que tenhamos isto, não podemos esmorecer. E aí Jesus vai explicar. O povo vai atrás dele. E Jesus é claro ao dizer: vocês estão me procurando em Cafarnaum, só porque eu lhes dei de comer. Espera aí, vocês estão esperando que eu vou fazer milagre toda hora, multiplicando pães e peixes, fazendo sanduíche para vocês? Desculpe a palavra, mas é isso. Vocês entenderam errado. Eu fiz aquilo como um sinal. É algo muito maior que eu quero lhes dar. Não é um pão físico. Eu quero lhes dar o pão que vai para a vida eterna. Lá na frente ele vai dizer: sou eu mesmo. Meus irmãos, Jesus está dizendo com muita clareza. E ele diz no Evangelho: não fiquem procurando só o que comer. Esforçai-vos pelo alimento que não se perde. O que é esse alimento que não se perde? É a Eucaristia. E todas as consequências da Eucaristia: intimidade com Deus, santificação, amor ao próximo. Essas são as consequências de comungar Jesus Cristo. Portanto, nós que aqui estamos reunidos, claro que devemos nos preocupar com o que comer, mas que isso fisicamente, mas que isso não seja a razão de nossa vida. Gente, vamos ser honestos, a gente precisa de muito pouco. Conforme a idade vai passando, menos ainda você come, é ou não é? À noite, olha lá, uma sopinha, um caldinho, um brodo, olha lá. A gente precisa de muito pouco. Para que tanto? A alimentação maior, a fome maior tem que ser de Deus. Mas não é só Deus do ponto de vista vertical. Deus no irmão. Esta é a mensagem do Evangelho de hoje. Tem uma música que diz: comungar é tornar-se um perigo. E é verdade. Porque é um desafio muito grande a Eucaristia. Ela nos compromete muito. Haja visto, ontem eu pregava nas mães que oram pelos filhos, os discípulos de Emaús, que a Eucaristia lhe abriram os olhos. E à noite, que era motivo de medo, Emaús, que era lugar de fuga, se tornou lugar de encontro, e vencendo o medo, voltaram para Jerusalém. Hoje, nessa comunhão de hoje, peça: Jesus, dai-me deste pão da vida eterna. Nós nos reunimos para rezar pelos mortos, e que bom que você está aqui. Para alguns é feriado prolongado, para nós é dia comum, é mais uma feira. Mas o importante é, toda segunda-feira nós estamos aqui rezando para que os nossos entes queridos, na misericórdia de Deus, possam descansar em paz. Rezem pelos mortos. Rezem pelos nossos entes queridos. É a única coisa que podemos lhes dar: as orações. Amém. Passemos para as nossas preces. Ao final de cada prece, rezemos: Senhor, ouvi-nos em vossa bondade. Senhor, ouvi-nos em vossa bondade. Sustentai a Santa Igreja, para que permaneça fiel à missão de anunciar o Senhor como o verdadeiro pão da vida e conduza a humanidade à fé autêntica, nós vos pedimos. Senhor, ouvi-nos em vossa bondade. Ajudai-nos a buscar sempre o alimento que permanece para a vida eterna e a viver como verdadeiros discípulos, nós vos pedimos. Senhor, ouvi-nos em vossa bondade. Recebei na Jerusalém Celeste os nossos falecidos e concedei-lhes a felicidade eterna, nós vos pedimos. Senhor, ouvi-nos em vossa bondade. Façamos a oração do dizimista. Filhos queridos, eu quero motivar esta oração. Você que é dizimista, você que não é, está no vídeo wall, em casa também reze, e perceba nesta oração qual o verdadeiro sentido do dízimo. Rezemos juntos. Recebei, Senhor, o meu dízimo. Não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é uma simples contribuição, porque não precisais dela. Esta oferta, Senhor, representa meu reconhecimento, minha gratidão e amor por tudo o que me destes. É minha partilha com quem tem menos. É meu esforço para o sustento da comunidade. Se tenho, é porque vós me destes. Amém. Atendei-nos, ó Pai, nós vo-lo pedimos por teu Filho no Espírito Santo. Apresentemos a Deus a nossa vida. Você aqui no santuário, se desejar, pode fazer a sua oferta material em espécie ou pelo QR Code disponível no coletor. E você que nos acompanha, torne-se um associado. Ligue para o número que aparece em sua tela e participe também da campanha de Jesus das Santas Chagas. Nos ajude a anunciar sempre mais o Cristo ressuscitado. Cantemos. É o dízimo, Senhor, que nos mostra com certeza gratidão ao Criador, compromisso na igreja. Eu dizimo, Senhor, que nos mostra com certeza gratidão ao Criador, compromisso na igreja. Nada me falta em meu caminhar. O Senhor abençoa quem aprendeu a partilhar. O Senhor abençoa quem aprendeu a partilhar. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa igreja. Subam até vós, Senhor, nossas preces, com as oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa graça, sejamos dignos dos sacramentos do vosso grande amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar proclamar vossa glória ao Pai em todo o tempo. Mas com maior júbilo, louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se por nós,

com o peito carregado, sem forças pra seguir. Me senti abandonado, esquecido na multidão. Gritei por respostas e o silêncio em oração. Mas no fundo do abismo, quando achei que era o fim, senti sua voz sussurrando: filho, olha pra mim. Podem vir aqui, ó. A fé não é ausência da dor, é saber onde ancorar, mesmo em meio à tempestade. Em Deus minha fé, é inabalável. Minha fé em Deus é inabalável. Pela dor que ninguém conseguiu ver, chorei noites inteiras sem saber o porquê. Mas no meio da ferida, tua presença me encontrou. Transformaste minhas lágrimas no oceano de amor. A fé não é ausência da dor, é saber onde ancorar, mesmo em meio à tempestade. Em Deus minha fé é inabalável. Minha fé em Deus é inabalável. Quando eu duvidei, tu permaneceste aqui. Mesmo quando te acusei, tu chamaste meu nome, enfim. Deus que passou pela cruz e venceu a morte pra me salvar. Agora meus olhos me veem e eu volto a respirar. Cante junto. A fé não é ausência da dor, é saber onde ancorar, mesmo em meio à tempestade. Em Deus minha fé é inabalável. Minha fé em Deus é inabalável. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, pela ressurreição de Cristo, nos recriais para a vida eterna. Fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundi em nossos corações a força deste alimento salutar. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Nossa, que amém xoxo, gente. Final de missa, pode sentar. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Se nem os que cantam respondem, imagina o povo, né? Querido povo de Deus, nós estamos na semana do dízimo. Nós rezamos lá. Portanto, temos o plantão do dízimo lá na porta da igreja. Se você vem aqui, seja dizimista aqui na secretaria, seja dizimista. Nós precisamos do dízimo para manter este santuário. Inclusive, a oração do dízimo não ficará depois das preces, mas será no final da missa, todos os dias. Querido povo de Deus, nós temos a pastoral da escuta, de segunda a sábado, das 11 às 14, quinta-feira, das 17 às 19. Amanhã, terça-feira, tem missa normal, 7, 12 e amanhã às 19. Às 7 horas da noite, missa com padre Christian Shankar da família. A secretaria amanhã estará em recesso, é feriado e não funcionará a secretaria. Se alguém quiser encomendar missa para amanhã, eu estarei aqui. Quem encomendar missa para amanhã, que eu faça hoje. Lembrando, querido povo de Deus, próxima quinta, eu espero você nos dois horários alternativos. Se programe. Eu presido a missa às 16h e presido a missa às 17h30. Venham, organizem caravanas quem quer participar. Sexta-feira terá a Noite Evangeliza Jovem. Convido todos os jovens, não é só do santuário, toda a juventude que queira, grupos de jovens, venha participar sexta-feira às 19h30 no Anfiteatro de Jesus das Santas Chagas. Noite Evangeliza Jovem, sexta-feira, 19h30. Também se inscreva para o Retiro de Casais do MCC, dia 22, 23 e 24, na Secretaria do Santuário. Amado povo de Deus, quero lembrar que nós abrimos hoje a ação Nossa Senhora de Fátima. Se você quiser que o seu nome esteja, que eu leve pessoalmente na ermida de Nossa Senhora de Fátima em Portugal, e também já abrindo para as mil Ave Marias, mande as suas intenções 0800 410 6060. E você também pode evangelizareprecisos.com.br, tem uma página. Nessa página você manda os pedidos de oração. Eu levarei pessoalmente no final da peregrinação do mês que vem, lá na ermida em Fátima, Portugal. Amado povo de Deus, estamos com a primeira etapa da campanha de Jesus das Santas Chagas. Cadê o banner? Não chegou? É, hoje é livro ouro. Hã? Não, hoje é livro ouro. Não, tem que ter o banner todo dia aqui. Nós estamos na primeira etapa da campanha de Jesus das Santas Chagas. E a primeira etapa, queridos irmãos, é você receber junto com o boleto, o jornal, o boleto verde. Faça a sua contribuição. O objetivo, porque está aqui no aviso, o objetivo, vou explicar para vocês, manutenção e modernização das estruturas da TV Evangelizar. Conservação da terra prometida. Pelo boleto verde. E só se mudou a cor. Pelo menos é verde, né? Tá bom. E verde também está no calendário. E pela chave Pix. Tá aí os avisos dado meio truncado, mas fazer o quê, né? É assim que funciona. Querido povo de Deus, vamos à bênção, Padre? Vem aqui na frente enquanto eu faço a oração pelos defuntos. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno. E a luz perpétua os ilumine. Descanse em paz. Amém. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno. E a luz perpétua os ilumine. Descanse em paz. Amém. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno. E a luz perpétua os ilumine. Descanse em paz. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem. Cantemos a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Deus. É Senhora nossa Mãe. Nossa doçura, nossa luz. Doce Virgem Maria, nós a Te clamamos, filhos exilados, nós a Te voltamos, nosso olhar confiante, volta para nós, ó Mãe, Teu semblante de amor. Dá-nos Teu Jesus, ó Mãe, quando a noite passar. Salve, Rainha, Mãe de Deus, és auxílio do cristão. Ó Mãe clemente, Mãe piedosa, doce Virgem Maria. Rogai pelas almas, Santa Mãe de Deus, para que elas sejam dignas das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que eles sejam dignos das promessas de Cristo. Abençoai, Senhor, esses objetos que foram feitos para honrar vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que na terra tenhamos a proteção e no futuro a glória eterna por Cristo Senhor nosso. Amém. Seja sempre bem-vindo, Padre. Deus abençoe seu sacerdócio sempre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Foi bom estar aqui? Foi. Viva Nossa Senhora de Guadalupe. Viva. Viva Jesus das Santas Chagas. Viva. Segura nas mãos de Deus. Segura nas mãos de Deus. Pois ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. Estivemos juntos celebrando a Eucaristia. Você ouviu a Santa Missa em seu lar. Apoie a obra Evangelizar. Essa transmissão só foi possível graças à sua caridade. 41-3221-6060. Transforme vidas. ZYM 289 99.5 Curitiba. ZYT 992 103.1 Lapa. Rádio Evangelizar, sinal de Deus em todo lugar. Emissora da Rede Evangelizar de Comunicação. Evangelizar. Paz, harmonia que supera qualquer barreira. O bem acolhe. O melhor momento começa agora. Está no ar, Paz e Bem. Muito boa tarde, amigos e amigas. Juntos, a partir de agora, eu, César Camargo, e você aqui na Evangelizar, em 99.5, para toda Curitiba e região metropolitana. Para você que está conosco também, na Lapa, Campos Gerais, Santa Catarina, em 103.1. Ou ainda, pelo app Evangelizar, para todo o Brasil e o mundo. Também, através de nossas redes sociais, @RádioEvangelizar. Que prazer tê-los aqui conosco. Muito obrigado a você que nos acompanha durante toda a manhã, madrugadas e tudo mais aqui na Evangelizar. Você que esteve comigo e com o padre Jorge Fortunato também em um momento simplesmente maravilhoso, não é? E discutindo aqui, conversando sobre um tema muito polêmico, muitas vezes, né? E difícil a aceitação também, a gente sabe muito bem disso, que é sobre a inveja. Assumir que você tem inveja já é um problema muito sério, né? Agora, criticar também, eu costumo dizer que é sempre muito fácil, né? Colocar aí em outros, de repente, a sua própria culpa. Então, faça uma reflexão, repense na sua vida e tenha sempre Deus no coração para que você possa somente fazer o bem a todos aqueles que te acompanham em vida, em todos os momentos, para que o seu ambiente de trabalho também seja leve. Não inveje. Tenha como referência, aproveite a referência de uma pessoa que está crescendo para que você cresça junto, mas não tentando prejudicá-la ou querendo ter exatamente tudo aquilo que ela tem. Aí você, com toda certeza, terá uma vida muito melhor, muito mais leve e muito mais tranquila através de Deus. Deus no coração é o mais importante de tudo, porque assim a gente amadurece como pessoa e torna-se pessoas do bem também, sempre buscando fazer o bem àqueles que mais precisam. segunda-feira, dia 20 de abril de 2026. Chego nos estúdios da Evangelizar neste momento com a temperatura de 25 graus, dia ensolarado. A máxima prevista é de 26 e a mínima, aquela temperatura agradabilíssima. Bom pra gente dormir, descansar bem. 15 graus é a mínima prevista para hoje, tá? Hoje, dia 20 de abril, a gente vai ver aqui, olha, hoje é dia de Santa Inês de Montepulciano. Então, rezemos pela Santa Inês de Montepulciano e também vamos aproveitar aqui parabenizar todos os diplomatas, porque hoje é o dia do diplomata, dia do disco. Olha que bacana, você tem discos de vinil ainda em casa? Hã? Eu tenho, adoro, viu? E dia também da língua chinesa. Parabéns a todos os chineses residentes no país que nos ajudaram também a construir, a desenvolver o nosso país, né? A todos vocês, parabéns, e parabéns pelo dia da língua de vocês, que é a língua chinesa. Bora lá, começando então, a partir agora o nosso Paz e Bem, vamos juntos até as 4 horas da tarde, aqui na Evangelizar, sempre com músicas maravilhosas. E como eu começo todos os dias com Padre Reginaldo Mazzotti, hoje não será diferente. Vou colocar uma música lindíssima para você curtir conosco, tá? Muito boa tarde, 1 hora, 3 minutinhos. Evangelizar. Sinal de Deus em todo lugar. A rádio que te acompanha está contigo todos os dias, em todos os momentos de sua vida, onde você estiver. Evangelizar. E a música do Padre Reginaldo Mazzotti é essa aqui, olha. Vem cantar, vem louvar. Hoje é tempo de louvar a Deus, em nossa agora habita o Teu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus, e nossa glória habita o Teu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem cantar, sim, vem cantar. Vem louvar, sim, vem louvar. Vem cantar, sim, vem cantar. Vem louvar, sim, vem louvar. No meio dos louvores, Deus habita. Identificação. Esta é a ZYR145, canal 296, Rádio Itaporanga Limitada, operando em 107,1 MHz. Rádio São João Batista FM, transmitindo do Jardim Bela Vista, em Itaporanga, São Paulo. Na internet, radiosaojoaobatista.com.br. Rádio São João Batista, uma emissora católica a serviço do bem. Nessa escuridão, os desafios desta vida vão na contramão.

e digno de louvor. Você pode levantar as tuas mãos, louvando a Ele com amor e gratidão. Confie em Deus e tua hora vai chegar. O coração de Cristo é o teu lugar. Oh, reis. Na rádio que traz paz e calor, é São João Batista e a nossa voz unindo corações, somos todos nós. Música que toca mensagens de fé, em cada canção um novo amanhecer. Esperança no ar, não vamos desistir, juntos na jornada, prontos pra seguir. Vem sentir a vibração, a união em cada canção. Vamos juntos celebrar o amor que vem pra ficar. Sintonize o amor, deixa entrar na rádio que nos faz sonhar. Com fé e esperança vamos cantar. A programação é feita com carinho, histórias de vida, um doce caminho. Músicas que elevam, fazem sonhar. Na Rádio São João, vamos nos encontrar. E quando a noite vem, a luz brilha mais. As vozes se unem, somos um só paz. E cada mensagem, toque de amor. Na frequência da vida, somos todos em flor. Escuta esse som, é a nossa missão. Espalhar amor é a nossa razão. Com cada batida, vamos transformar. São João Batista sempre a brilhar. Cento e sete vírgula um, a frequência da alegria. Você sintoniza 107,1 São João Batista FM. Venha conhecer a Abadia de Nossa Senhora da Santa Cruz e visite a Lojinha do Mosteiro, onde você encontra artigos religiosos em geral. Avenida Santa Cruz, 249, Itaporanga, São Paulo. WhatsApp 0-15-3565-3544. No Facebook, arroba Lojinha do Mosteiro. Com você, evangelizamos mais. No teu sim. Contra a estrada, conduz-me a teu filho, nosso Senhor. 26 de abril, a partir das 7h30, na Gruta Nossa Senhora das Graças, no bairro Mosteirinho, o nono retiro de Mulheres Virtuosas, com o tema Mulheres Curadas para Amar. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e sabedoria. 2 Timóteo 1:7. Inscrições R$ 40. Entre em contato pelo WhatsApp 41 991 19 0927 ou na Secretaria Paroquial. Nono Retiro de Mulheres Virtuosas. Pregação Gredes e Luciane. Desde já agradecemos você. As tuas mãos encontro luz que me leva ao coração de Jesus. Cento e sete vírgula um FM, Rádio São João Batista, a sua melhor companhia. Espírito Santo de Deus, recaia sobre todos e cada um de nós e que nos ensine a rezar em espírito e verdade. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo, repousa. Repousa. Espírito Santo, repousa. Repousa. Espírito Santo, repousa, repousa. Espírito Santo, repousa, repousa. Sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo, repousa. Sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo, repousa sobre nós. Espírito Santo, repousa. Espírito Santo, repousa. Espírito Santo, repousa. Espírito Santo, repousa. Nós, Espírito Santo, repousa sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo, repousa sobre. Incendeia nossa alma, fogo abrasador, recaia sobre nós, sobre todos nós. Vem, Espírito Santo de Deus, curar nossas enfermidades, nossas fragilidades. Sustenta-nos, Senhor, na caminhada. Dai-nos forças para lutar. Vem, Espírito Santo de Deus, com unção. Vem, Espírito Santo de Deus, com discernimento. Capacita-nos, Senhor, discípulos, missionários. Dá unção, Senhor. Vem curar, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem. Espírito Santo, repousa. Espírito Santo, repousa. Espírito Santo, repousa. Espírito Santo, repousa. Traz o sangue, traz o sangue a nós, Espírito Santo, repousa. Vem curar nossos corações, Espírito Santo. Contemplar as cinco chagas de Jesus, vi o quanto nos amou e o provou na cruz. Ao contemplar a santa face do Senhor, na sua paixão vi uma forma de entender a dor. No peito aberto de Jesus crucificado, vejo sinais de um Deus apaixonado. Raios que curam, purificam, incendeiam. Luz redentora que aquece, inflama a alma. Jesus misericordioso, eu espero em vós. Eu confio em vós, Jesus misericordioso. Eu espero em vós, eu confio em vós, Jesus misericordioso. Nome poderoso, neste nome há poder, Jesus. Misericordioso, misericórdia infinita de Deus Pai. No peito aberto Jesus crucificado, vejo sinais de um Deus apaixonado. raios que curam, purificam, incendeiam. Luz redentora que aquece, inflama a alma. Jesus misericordioso, eu espero em vós, eu confio em vós. Jesus misericordioso, eu espero em vós, eu confio em vós. Jesus misericordioso, nome poderoso, neste nome há poder. Jesus misericordioso, misericórdia infinita de Deus Pai, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós. São João Batista FM 107,1, a frequência da alegria. 107,1, a frequência da alegria. Vem aí a quarta festa do Milho Verde da paróquia Bom Jesus em Riversul, dias 18 e 19 de abril, na Casa de Festas da Paróquia. Dia 18 de abril, a partir das 12 horas. Dia 19 de abril, a partir das 10 horas. Haverá vendas de mingau, pamonha, suco de milho, curau, bolinho pingado, bolo assado, milho cozido, espetinho de carne e refrigerante. Venha e traga a sua família para festejar conosco. Desde já, em nome da paróquia Bom Jesus, agradeço você e a sua família. Venha saborear os produtos à base de milho na festa do Milho Verde em Riversul, nos dias 18 e 19 de abril. Está sem o título eleitoral? 6 de maio é o último dia para fazer o título ou regularizar a situação antes das eleições. Não perca tempo, faça agora. Acesse o site tre-sp.jus.br, clique em atendimento online e siga as orientações. Se necessário, agende atendimento presencial no site do Tribunal e compareça no local agendado. Justiça Eleitoral de São Paulo, eleições 2026. Voto na democracia! Você está procurando por produtos religiosos de qualidade e uma padaria artesanal deliciosa? Então venha conhecer a Abadia de Itaporanga. Aqui você encontrará a lojinha do mosteiro com uma variedade de artigos religiosos e produtos fresquinhos da nossa padaria. Não perca mais tempo, venha conferir. Abadia de Itaporanga está localizada na Avenida Santa Cruz 249. E nosso telefone WhatsApp para contato é 15-3565-3544. Esperamos por você! Ei! Quer construir? Quer reformar? A RB é o seu lugar! RB Materiais de Construção, seu parceiro na hora de construir. Tudo do básico ao acabamento. Ferramentas, utilidades domésticas, elétricas e hidráulica. Temos 3 lojas para bem atender você. Riversul, Rua Oliveira Ramos 654, Centro. Telefone 15-3571-1491. Itaporanga, Rua Doutor Felipe Vita, 1462, Centro, Itaberá. Rodovia SP 249, quilômetro 113, antiga Biosafra. Venha conferir. Estamos com uma equipe treinada para atender você. Quer construir, quer reformar, a RB é o seu lugar. Venha conhecer a Abadia de Nossa Senhora da Santa Cruz e visite a Lojinha do Mosteiro, onde você encontra artigos religiosos em geral. Avenida Santa Cruz, 249, Itaporanga, São Paulo. WhatsApp 0-15-3565-3544. No Facebook, arroba Lojinha do Mosteiro. Com você, evangelizamos mais. Cento e sete vírgula um, a frequência da alegria. Olá, você sente um chamado no coração? Uma inquietação profunda que clama por Deus? Na Abadia de Santa Cruz, em Itaporanga, interior de São Paulo, os monges cistercienses vivem em silêncio, oração, trabalho e fraternidade, seguindo a tradição de São Bento e dos monges cistercienses. Uma vida dedicada inteiramente a Deus, no ritmo do ofício divino, da Eucaristia e do trabalho manual. Um lugar onde o mundo dá lugar à paz e o barulho cede ao silêncio da escuta profunda. Se você busca sentido, entrega e comunhão com o Senhor, talvez Deus esteja chamando você para ser monge. Venha conhecer a Abadia de Santa Cruz, Itaporanga, São Paulo. Mais informações pelo telefone e WhatsApp 15-3565-3544. Procura a paz e segue-a. Regra de São Bento, capítulo 4. Somos uma só igreja, um só batismo, uma só fé, há um só pastor. Você já conhece a Lojinha do Mosteiro? Um espaço de fé, beleza e sabor. Na Lojinha do Mosteiro você encontra uma seleção especial de produtos religiosos católicos. Velas, imagens, terços, livros, escapulários e muito mais para fortalecer sua espiritualidade. E tem mais, delícias feitas com amor em nossa padaria artesanal, com produtos fresquinhos e únicos. Visite-nos na Avenida Santa Cruz, 249, Itaporanga, São Paulo. Fale com a gente pelo WhatsApp 15-3565-3544. Lojinha do Mosteiro, fé e tradição que alimentam a alma. Esperamos por você. Você está na melhor. São João Batista FM 107,1. Padaria e Confeitaria Camargo. O sabor da tradição bem perto de você. Pães quentinhos, salgados fritos e assados, bolos caseiros, doces e irresistíveis e aquele café fresquinho que dá energia para o seu dia a dia. Venha conferir a qualidade e o atendimento especial que só a Padaria e Confeitaria Camargo tem. Estamos na Avenida Santa Cruz, 776, em Itaporanga, São Paulo. Telefone WhatsApp 15 99695-3851. Padaria e Confeitaria Camargo. Minha família servindo a sua com muito carinho. Lojinha do mosteiro eu vou, artigos religiosos que trazem amor, fé e tradição em cada detalhe, um lugar sagrado, um lar sem igual. Pão fresco da padaria artesanal, feito com carinho, sabor sem igual. Venha conferir, venha se encantar, cada item único, um convite a amar. Explorando produtos que enriquecem a alma, um toque de fé que sempre acalma. Na lojinha do mosteiro a luz brilha, um espaço sagrado que nunca se esvazia. Fé e sabor na nossa jornada, cada passo dado, uma porta aberta no coração da tradição. Eu vou me encontrar, lojinha do mosteiro, lá pra amar. Venha, venha, sinta a energia. Artigos que falam, trazem alegria. Na lojinha do mosteiro a vida é bela, cada item escolhido, uma história singela. Cruz e medalhas, orações em papel, cada produto toque do céu, sorrisos e abraços, calor humano. Na lojinha do mosteiro tudo é sagrado. E quando a fé se encontra com sabor, um mundo de amor, um doce clamor. Na padaria artesanal o aroma me guia, cada mordida é pura poesia. Fé e sabor na nossa jornada, cada passo dado, uma porta aberta no coração da tradição. Eu vou me encontrar, lojinha do mosteiro, lá pra amar. São João Batista FM 107,1. O ouvinte em primeiro lugar. No teu sim encontro a estrada, conduz-me a teu filho, nosso Senhor. Teu sim... 26 de abril, a partir das 7h30. Na Gruta Nossa Senhora das Graças, no bairro Mosteirinho, o nono retiro de Mulheres Virtuosas. Com o tema

cego Bartimeu, sentado à beira do caminho em Jericó. Era pouco que ele tinha, mas era certo o que queria: um encontro com o mestre Galileu. Tal qual o cego Bartimeu, deixo meu manto, enxugo o pranto, aqui estou eu. Confesso, quase recuei quando longe escutei: coragem, ele te chama. Faça-me crer que há razões para lutar. Faça-me ver que há caminhos a trilhar. Faça-me ter a esperança de vencer. Faça-me crer. Faça-me crer que há razões para lutar. Faça-me ver que há caminhos a trilhar. Faça-me ter a esperança de vencer. Faça-me crer. Tal qual o cego Bartimeu, deixo meu manto, enxugo o pranto, aqui estou eu. Confesso, quase recuei quando longe escutei: coragem, ele te chama. Faça-me crer que há razões para lutar. Faça-me ver que há caminhos a trilhar. Faça-me de vencer. Faça-me crer. Faça-me crer que há razões para lutar. Faça-me ver que há caminhos a trilhar. Faça-me ter a esperança de vencer. Faça-me crer. Você sintoniza a frequência do amor. São João Batista FM 107,1. Quem sabe hoje você pense que é a pessoa errada. Que tudo que viveram já não.

nem sábios, nem ricos, somente queres que eu te siga. Meu barco, eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti. Buscarei outro mar. Tu, minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descansem, amor que almeja seguir amando. Pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chama. Conectado com a fé. Rádio São João Batista FM 107.1. A emissora católica que transforma vidas.

São João Batista FM 107,1. Ouvinte em primeiro lugar. Nós somos a Rádio São João Batista, 107,1 MHz, uma rádio católica a serviço do bem. Jesus.

em Salete és bendita também. Que na vida nada me preocupe, pois tu és minha força e meu bem. Mãe Senhora do Carmo és santa, mãe dos pobres, mãe Aparecida. Mãe de Fátima, a igreja te canta, mãe de Deus, mãe da luz, mãe da vida. Todas as gerações vão proclamar-te santa, por isso Maria, nossa geração, te ama e também te canta. Por isso Maria, nossa geração, te ama e também te canta. És feliz mesmo sendo das dores, mãe da igreja, ó mãe da saúde. Rosa mística, flor entre as flores, teu poder junto a Deus nos ajude. Dos apóstolos, mãe, te cantamos, de Loreto, do divino amor. Como Deus e com Deus te louvamos, pois foi dele o primeiro louvor. Todas as gerações vão proclamar-te santa, por isso Maria, nossa geração, te ama e também te canta. Por isso Maria, nossa geração, te ama e também te canta. Ó bendita rainha da paz, nosso povo que a Deus só adora, seu amor e carinho te traz ao chamar-te de Nossa Senhora. Te chamamos bem-aventurada, medianeira também Conceição. Com mil nomes, ó mãe, te honramos, mas te amamos num só coração. Todas as gerações vão proclamar-te santa, por isso Maria, nossa geração, te ama e também te canta. Por isso Maria, nossa geração, te ama e também te canta. Telhado é cantiga de ninar, mas o pobre meu irmão, para ele a chuva fria vai entrando em seu barraco e faz lama pelo chão. Como de sono sossegado, se no dia que passou os meus braços eu cruzei, como posso ser feliz se a pobre meu irmão eu fechei meu coração. Meu amor eu recusei, como posso ser feliz, se ao pobre meu irmão, eu fechei meu coração. feche meu coração. Meu amor eu recusei. Para mim, o vento que há assobia é noturna melodia, mas o pobre meu irmão ouve o vento angustiado, pois o vento esse malvado lhe desmancha o barracão. Que passou, os meus braços eu cruzei. Como posso ser feliz se é o pobre meu irmão? Eu fechei meu coração, meu amor eu recusei. Para mim, Deus, pés venho